um bom dia e feliz dia para todos. Você ouviu Oração da Manhã com Padre Reginaldo Manzotti e convidados na sua Rádio Cultura AM 1490, Rede Bandeirantes. Cultura. Nova cultura, novo som, nova programação, novos comunicadores, novos estúdios, nova abrangência. Tudo novo para você. Ligue 3641-1152 e participe. Identificando. Rádio Cultura de Vargem Grande do Sul, São Paulo. ZYK 680. Frequência 1490 AM. Transmitindo para todo o leste paulista e sul de Minas. Nova Cultura. A rádio da sua cidade. Começa agora na sua Rádio Cultura, Domingão Sertanejo. A apresentação, João Brunetti e Mário Henrique. Quando são 9:10 aqui na Cultura, nós estamos abrindo a nossa seleção. Oferecimento das firmas que nos patrocinam e também um agradecimento aos diretores da Cultura também, lá do transmissor Lúcia Ferreira, obrigado por tudo. Paulo Sérgio Ribeiro, diretor da Cultura MFM. E na técnica, minha amiga Amanda, que chegou junto comigo. Eu cheguei junto com ele. Bom dia, Mário. Como é que você tá? Não tá muito legalzão, mas tá bom. Em nome de Jesus, vai ficar melhor ainda. Amém, seu João. Bom dia a todos. Seja muito bem-vindo, né? Só não vou responder muito o WhatsApp, porque eu fiz uma cirurgia no olho, então tá difícil de enxergar. Mas agradeço a audiência de todos e a compreensão. Quero agradecer também aos patrocinadores Drogaria São Francisco, Arroz Varsul e Automecânica Confiança do Pardal. Esses são os patrocinadores, seu João. Beleza, Mariana, beleza, graças a Deus. Estamos aqui junto com vocês. E vamos iniciando o programa. Vocês podem ir ligando para nós, que nós, a música que tem aqui, nós vamos tocar, que as músicas que vocês pedem, tá tudo no computador. Isso. É difícil a gente achar muitas vezes as músicas que vocês escolhem, né? Tá? É todo dia, pensa na roça. Vem aí, Clube do Brega! Prepare-se. A partir de agora, o seu coração vai bater mais forte. Acerte a sintonia. Aumente o volume. É hora de deixar a emoção falar mais alto. Está entrando no ar o Clube do Brega. Essa comida tava uma delícia. Pode trazer a conta? Olha aí, maquininha de cartão do Sicredi. Tem as melhores facilidades, né? Por isso que o restaurante da Gisele tá incrível. Eu mesmo não abro mão com as coisas lá da fazenda. Crédito Rural é só com eles. A gente também. Quando precisamos fazer investimentos, seguro ou cartão, é tudo lá. Seja pessoa física, empresa ou agronegócio, escolha a Sicredi União Paraná São Paulo, fortalecendo conexões. Nossa, esquecemos o cafezinho. Dá tempo? Ô, garçom! No seu rádio. Clube do Brega. O Clube do Brega apresenta Reginaldo Rossi e seus sucessos. Todos os domingos, a partir das 9 da manhã, na Rádio Cultura, você ouve Domingão Sertanejo. As melhores músicas do sertanejo raiz de todos os tempos. Domingão Sertanejo. Aos domingos, das 9 às 11 da manhã. Apresentação, João Brunetti e Mário Henrique. Nova Cultura, novo som. Ligue 3641-1152 e participe. 10:27. Nova Cultura AM 1490, a rádio da sua cidade. Sua Rádio Cultura, Rede Bandeirantes. Cultura. mais de 30 anos, o Despachante Central faz transferências de documentação de veículos, primeiro emplacamento, licenciamento e renovação da Carteira Nacional de Habilitação. Evite transtornos e multas. Despachante Central, Rua Bernardo Garcia, 548, no centro de Vargem Grande do Sul. Telefone 3641-1154. Despachante Central. Na padaria Nossa Senhora do Perpétuo Socorro você encontra pães, roscas, doces, bolos, pudins e muito mais. Produtos sempre fresquinhos e preparados com total higiene. A padaria Nossa Senhora do Perpétuo Socorro aceita encomendas de pães, bolos e doces para festa de aniversário e casamento. Padaria Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Rua Palmeiral, 26, Vila Santana e Rua Capitão Belarmino Rodrigues Pérez, 378. Telefone 3641-2136. Você está em dúvida se deve usar máscara? Você se preocupa com a sua saúde? Então use. Você se preocupa com a saúde das pessoas que você ama? Então use. Você quer que essa crise passe logo? Então, meu amigo, use máscara. Com ela você pode falar, sorrir, cantar. Mostre que por trás de uma máscara tem uma pessoa legal. Não saia de casa sem máscara. Uma campanha ABAP, FENAPRO e ABERTE. Apoio Imprensa FM, 91 FM, Cultura de Leme, Cultura de Vargem Grande e Rede Bandeirantes, a favor da vacinação. Você sabe como se cultiva um café de alta pureza e qualidade? Cultivando a paixão pelo seu ofício, passada de geração em geração. Cultivando a transparência e a honestidade em todo tipo de relação. É assim que 15 mil famílias cultivam um café com sabor apreciado em mais de 50 países. E é desses mesmos cafezais que vem o Café Evoluto. O café que estas famílias dedicam para a sua família. Evoluto, o café tudo de bom. Nova Cultura, novos comunicadores. Ligue 3641-1152 e participe. 11 e 11. Voltamos a apresentar Cultura na Manhã, aqui na sua Rádio Cultura, Rede Bandeirantes. Nova Cultura, AM 1490. Top 14 apresenta a campeoníssima do dia. Top 14. O primeiro lugar. Primeiro lugar. Gustavo Lima. Termina aqui Top Cultura. As mais pedidas da cultura. Voltaremos na segunda-feira com mais uma seleção para você. Obrigado pela companhia e um bom final de semana.